Victor Kilo Delta, pronto para a cópia. Victor Kilo Delta, está autorizado, nível 1-0-0 para a vitória da conquista. Prevista saída gole direto, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso 1-7, frequência do controle 1-9, decimal 8. Seu transponder 5501 no Victor Kilo Delta. Autorizado o acionamento, chama para o táxi. Qual é a autonomia? Sente. Autorizado o táxi, Victor Kilo Delta, reporte alinhado, cabeceira 107. 7, Vitor Kilo Delta, autorizada a decolagem, o vento 200 graus, 4 nós, ajuste 1013, atento à chuva, chuva leve. Siga. Vai passando 80, 32 milhas. Está solicitando a modificação para o 095 visual. E o estimado de pouso em Paulo Afonso 0943, Oscar Golf Tango. Papatango Vitor Kilo Delta, decola de Salvador. Agora aos 35, chame o controle. O Nuno 9, decimal 8, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, muito bom dia. De Papatango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, suba uma centena, saia da Gole, vigilância. Vitor Kilo Delta. Oscar Golf Tango, chame o centro Recife, 12545, alterne 1288. 12545, alternando 1288, Oscar Golf Tango. Tenha um bom dia, senhor. Bom dia, correção no alternado, 12685, alternado. 12685, alternada. O cliente Oscar Gostano. Firmando, Vitor Kilo Delta, está livre a gestão? Afirmativo. Vitor Kilo Delta. Ao seu destino, Rome Golfito. Vitor, decola da 17. Romeo Golf Vitor, pronto para cópia. Romeo Golf Vitor está autorizado nível 100 para IRC. Decola da pista em uso no 7, fará saída Momo DCT. Frequência do controle é 119.8. Seu transponder é o 5477. A curva será à esquerda. O Romeo Golf Vitor. Guarde para decolar a 35. Pode. O Golfo Vito tem ciência do fechamento de IRC a partir das 10 horas? Patango, Romeo Golf Vitor. Patango, Romeo Golf Vitor. Patango, Romeo Golf Vitor. Patango, Romeo Golf Vitor, é a torre. Romeo Golf Vitor, é a torre. Das condições de operações de IRC. Informo se tem ciência de que IRC fecha a partir das 10 horas. Autorizado o acionamento, chame para o táxi. Está autorizado o táxi, chame na interseção. Porte, alinhado cabeceira 35. Quilo Delta, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. 13325-1288, muito bom dia. O Golf Vito autorizado a decolagem, o vento é 190 graus, meia dúzia de nós, o ajuste é 1003, home Golf Vito. Gente, o homem Golf Vitor decola de Salvador agora às 4:09, chame o controle 119.8, homem Golf Vitor. 119.8, Romeu Golf Vitor. Sou de Salvador, bom dia, Papatango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, suba uma centena, vigilância. Uma centena, vigilância, Romeu Golf Vitor. Socorro, Salvador, bom dia do Papa Tango, Oscar, Vosquito, centro da Juliette, Ilhéus 80, Unipa Porto. Pronto para a cópia, Oscar, Golf Kilo. Afirmativo, senhor. Oscar, Golf Kilo está autorizado 080 para Ilhéus. Decola da pista em uso 17 para a saída coral com curva à direita após a decolagem. Repito, pista em uso 17, a frequência do controle 119.8, transponder 0256. Oscar Golf Kilo. O Golf Kilo copiou conforme 080 Ilhéus, decola 17, na curva à direita, na saída coral, 0256 e o controle 119.8. Afirmo, chame para o acionamento. Para acionamento. Já está autorizado o acionamento, sempre para o táxi. Amara para táxi, vou seguir.